Adaptar Oscar Victor Delta, decolador 54, chama o controle em 119, decimal 35. 119-35, Oscar Victor Delta, boa tarde. Boa tarde, papapá, Oscar Victor Delta. Papapá, Oscar Victor Delta, contato radar na decolagem. Ono 869, cabe de olhar. Ono 869, no solo 54, livre à direita, chama solo. 1219. Direita, 29, obrigado, até mais. 1350, Oscar Victor Delta. Valeu. Táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto espera, chame torno no 895, ajuste 1-0, 1-0. Pátio Índia, 295. Juliette Bravo Vitor, autorizado, descida ao 050. 050, Juliette Bravo Vitor. É só confirmando após o parte que está caminhando, nosso seria o 4. Aguarde, eu vou confirmar com a torre, Juliette Bravo Vitor. Henrique, grato. O que, né? É o Azul 6919, Salvador Serra Bravo, Quilo Papá, nível 360. Via Pesulu no 0 até Pubave, após conforme a rota do plano. Decolada pista 1-0, curva à direita, perfil de saída da Eule, da Motiva. Transponder 5045, controle Salvador 119, decimal 35. 360, decola da 1-0, direita a posse, perfil da Eule, da Motiva, via Pesulu 1-0, Pubave. Sonar 5045, controle 1935, azul 699. Azul 6919, após Pubave, conforme a rota do plano. Azul 6919, cotejamento correto, informação em curso, Victor, chame pronto. Obrigado. Bono 869, Juliette, portão 07. Juliette 07, Bono 869. Boa. Juliette, Boa Região 01, numa reposição no farol de Itapuã, informa o tráfego, já passando marcador externo, dá 90. Juliette, tráfego 1, marcador, mantém Itapuã, guardião. Bono 620, livre decolagem, pistão 0. Vento 1,50 graus, 89. Decolagem autorizada, 620. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, aproximação final ILS, estão 90. Gente, Azul 4206, aguarda pista livre, que legal, 90, 90. 190, 90, aguarda, 4206. Guardião 01, visual com tráfego na curta final da 10. Afirmo. Após a passagem do meio, está autorizado o cruzamento da final da 1-0 à retaguarda e após o pouso no bate do Graer. O vento no aeródromo 50 graus, 89. Sente o cruzamento da 1-0 após o tráfego do sem interferir. Posteriormente, parte do Graer, guardião 01. Azul 4206, a estrada informa o tráfego, à sua direita 500 pés de base rotativa. Autorizado pouso na pista 10, 150 graus, 89. Paciente do tráfego, livre o pouso azul 4206, pista 10. Voo no 620, decolado ao 58, chama o controle, em 119, decimal 35. 1935, 620, boa. Boa tarde, 620. Bono 620, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, após 2.000 pés, direto de Jamon. Change, sobe 37, após 2.000, direto de Jamon, gol 1620. 0101 após o cruzamento. Confirma a mensagem? Guardião após a final da 10, seguindo 4 Braer. Sente visual com o 30 no Braer, dentro da movimentação, o vento 150 graus 79, você corta no solo controlado, Guardião 01. Guardião 01, copiou? Pronto, por favor, confirma. O vento na aeródromo 150 graus 89, livre pousando parte do Braer, corta no solo controlado. Reportar no solo controlado. Azul 4206 no solo 2000. Livre à direita, chama solo. 1219. Direita, 219, boa. É tempo. Boa tarde. Boa. Salvador, azul 4206, ligou. Azul 4206, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 4206. 90, boa tarde, controle Salvador, aciona identificação. Desça para 3.000 pés, ajuste no 010, está presente voando Duna. 3.000 com 1.010 na frente de Duna, está 3.190. Muito obrigado. No 169, está autorizado a alinhar e manter, cabe 010. Alinhar e manter, igual no 169. Charlie Mike India visual para plano cancelamento, final da 17. Charlie Mike India, plano cancelado 2001. Desça para 1.500 pés. Suas intenções é interceptar o circuito de tráfego da 17 ou da 10? Da 17, que autorizava a direto base da 17 pela direita. Gente, está presente, está autorizado base da 17 pela direita. E chame torre em 1-8 decimal 9 aqui. 1-8 decimal 9 aqui, graças. Felipe? Graças, cara. Oh. Papa Romeu, Juliette, Bravo Vitor, informe tráfego, posição de 1 hora, 1-2 milhas, rumo nordeste, cruzando 2.000 pés para 1.510, Bravo Eco 9 Lima. Gente, para mim, fica atento ao tráfego, cara. Só para confirmar para o Bravo Vitor, se o nosso parqueamento for no Prato 4, a intenção é, após a Duna, modificar e ingressar a base da nossa site, pela direita. Solo e chame pronto para o táxi. Autorizar o pushback de acionamento, reportar o táxi, pushback 3, 1-4. 1-6-0, após 2.000 pés direto Momo. 1-6-0, 2.000, após Momo, passarei no... Melhor do que sair no saco preto. Voo no 169, livre decolagem, pista no 0, ventou no 60 graus, 612 de 9. Decolagem na 1.0, voo no 169. O meu Juliette para Vitor, afirmativo, pátio 4, para a sua aeronave. Ok, gente, mais 1.30 para Duna, pós modifique ingresso na base pela direita da 17, autorizado, senhor. Salvador. Gente, continue descida para 2.000 pés, nas proximidades de Duna, propõe cancelamento? Afirmativo, em Duna propõe ingresso à base 17 pela direita. Passarei 2221, 2231, confirme intenções. Agora estamos acertando a saída, bom, senhor. Gente, havia sido instruído a voar após 2000 pés direto Momo. O passarinho do 2231. Paciente, vamos agora direto Momo 2230. Está livre das restrições de altitude em Carpentuba para o 1160, passarinho do 2231. Livre das restrições, 1160, ciente, passarinho. Transformador, China 6210, atingindo 1170. China 6210, controle Salvador, aciona identificação. Desça para 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.0, está presente voando Duna. Duna 1.0, desce para 4.000, 6.2.1.0. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1.1.69. Está passando 1.300 pés na, da El Motiva. Duna 1.1.69, contato radar na decolagem, subo para o nível 3.60, após 2.000 pés, direto Leda. Para o 360, após 2000 Leda, gol 1169. Gol no 620, chame Centro Recife em 125, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Poderia confirmar a frequência para o gol 1620, por gentileza? Afirmativo, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Muito grato, 1-2-6-8-5-2-5-4-5, até a volta. Juliette, passou Duna, propõe o Bravo Vitor. Juliette, Bravo Vitor, ciente, plano cancelado 2-2-0-0-6. Desce para 1-1-5-7, chantorre 1-1-8-9-5 para completar a aproximação. 5-118-9-5, Juliette, Bravo Vitor, boa, até a próxima. É. 6909, pushback acionamento. Azul 6909, aguarde. Livrando frequência, considera seu solo 0-1. Grato, caramba, vai dar direito. 2 Salvador é o Papa Romeo Juliette Bravo Victor, que não se espere. Passou do lado. Quem Papa Romeo Juliette Bravo Victor, quem negar 1-0. 1-0, confirma intenções. Passe pela direita da 1-7. Gente, reporta pronto para o cancelamento, Juliette Bravo Victor. Já cancelou, senhor. Gente, plano cancelado 07, 30 curva à esquerda, segmento da 17 pela direita, correção circuito da 17 pela direita, reporta final da 17, Juliette Bravo Victor. Reporta final da 17, Bravo Victor. Solo 4206 já pode ir ingressando na retaguarda do avião, que à medida que ele está de pé, a gente ingressa para um. Afirmo, com segurança, azul 4206. Sempre, 4206, obrigado. Bate até o ponto de espera, Lato 1895, ajuste 1-0-1-0, bom voo. 1-0-1-0-1-0-1-0, bom voo. Estou passando. Então, 3190, desça para 2.000 pés, livre ILS, reporta estabilidade. 2.000 pés, livre ILS, reporta estabilidade. 3190. China 6210, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-0. Oxalé 63, 14, livre 190. Oxalé 63, 14, livre decolagem, pista 90. Vento no 60 grau, 7 nós. Professor da linha de decolagem, pista 90, Oxalé 63, 14. Amém, chame pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi do 6919. Senta, pro de Alagoinha. Guardando a pegada bomba. Papa Romeo, Juliette, Bravo Victor. No solo Zuno 0, autorizado backtrack, após livre à esquerda, Oscar, pátio 4, livrando frequência estacional. Afirmativo, no 645. Obrigado. Dois selos, desça para 4.010, o gol no 645. Xenema 210, para informação de... Apenas para informação, tráfego 12 horas, 1-2 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um Airbus 320, aeronave que precede na aproximação. Ciente, tem o mesmo noticiário do Xenema 210. Controle, o Xenema 6304, me colocando para 1500 pés para 340, ainda Momo. Xenema 3.1.4, contato radar na decolagem, subo para o nível 3.4.0, após 2.000 pés direto com o Kibu. Após 2.000 direto com o Kibu, o Xenema 3.1.4, com o Kibu, é o nível 3.4.0. No 1.69, chama o centro Recife em 1.25, decimal 1, alterno 1.33, decimal 2.5. 1.25, 1.33, 2.5, gol 1.69. Salvador é o 1869, tá gol? Gol 1869, 1 minuto, cópia, informação em curso, Victor. Afirmo, saberia a subida prevista? Agora é Lefa, gol 1869. Obrigado. Portátil, 1909 com 1-1-1 a bordo, Fernando Ribeirão Preto, 4 horas e meia de autonomia. Gente, é 1699, táxi até o ponto de espera, chame a torre no 1895, ajuste no 0-0, bom voo. Autorizado, táxi até o ponto de espera no 0, com o 1918, é só 95, 1999, obrigado, vamos lá. Copia. Chamou voo no 869? Voo no 869, copia. Afirmo. Voo no 869, Brasília, aprovado nível 360, via peso Luna 7. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Lefa, curva direita, transponder 5075. Controle Salvador 99, decimal 35. 1869, autorizando Brasília, nível 360, código 10. Questão, código 17. Decola da pista 10, com curva direita, Arbora Lefa. O transponder 5075 e o controle 1935. Voo 1869, cotejamento correto, chame pronto. Sim, chamará. Voo 1966, voo ITAP. Voo ITAP, voo 1966, confirma suas portas novas vitais? Acima aqui. A gente voa Iduna, 2000 pés. Localizador 10, 6210. 6210, ciente, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 6215, 6210. Torre, Salvador, boa, azul 6909, posso parar na 1-0. Azul 6909, confirma se assim que autorizada pela torre decola de imediato? Ciente. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém, cabeceira no zero. 2 Salvador, Chanel 62, 1-0, a 2 milhas externas. Chanel 62, 1-0, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, quem negar o 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, 62, 1-0. Chanel 3190, no salão 1-7, livre à direita, chama solo, 1-2-1-9, escutou hoje disso. Direita 2-1-9, obrigado. Azul 6919, livre de decolagem 1-0. Vento 1-0 graus, 9-1. Livre de decolagem 699. Juliette 05, tá 3190. Na 6210, avistado, livre pouso, 1-0, vento 1-60 graus, 9-9. Autorizado pouso, na 1-0, 6210. Chanel 6314, chame centro Recife em 1-26, decimal 85, alterna 1-25, decimal 45. Ok, minha primária, por favor. 1-26, decimal 85, ou voo. Copiado, muito obrigado, boa tarde. Voo no 645, desça para 2010, livre ILS, aposta estabilizada. 2G, retornará estabilizado, ILS, voo 645. Voo no 161, condições de reduzir para 250 nós para o sequenciamento. Confirmação para voo 1166? Afirmativo, voo 1166. Positivo, reduzindo, confirma a velocidade, 250? 250 nós. Reduzindo, voo 1166. Salvador, boa tarde, Azul 6919. Azul 6919, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, após 2010 direto de Zedão. Após 2000 direto? Seda. Seda, obrigado. Oxalé 6210, no solo 20, livre à direita, chama solo, 1219. Direita 219, 6210. Salvador, Oxalé 6210, lembrando o Foxtrot. Oxalé 6210, táxi via Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6210. No 66, para o curso localizador, curva à esquerda, pro 050, nessa pro intercept. Esquerda 050, gol 1166, limitado pelo norte. Tripton 3190. Obrigado. Passaredo 2231, em subida para nível 160. Para serviço de correção, chame centro Recife em 126.85, alterna 126.45. 126.85, obrigado, boa tarde, Porto Alegre. 126.85, primária, boa. 126.85, obrigado. Da Juliette 6210. Juliette 6210, Juliette portão 04. 04-6210. No 645 para o curso da correção, curva à esquerda para o 195, aguarde o diretor final para o localizador. Esquerda 195, gol 1645. Esquerda 190 agora. 66, reduza 2009. Fiquei reduzindo, gol 1166, confirmando autorizado de aceptar o lote. Afirmativo, gol 1166, em redução 180 mais agora. Aeronave que o precede na aproximação, posição de 1 hora, 13 milhas, rumo sul. Esse é a correção, mantendo 2.000 pés, Bravo 737, 700. A aeronave que o precede na aproximação, a aeronave da companhia com 1.60 nós de Brown Street. Você está reduzindo, gol 1166. Papatango Mike Lima Juliette, a sua identificação, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.0, está presente voando Duna. Duno 645 para o curso localizador, esquerda 1.50, reporte estabilizado. 150, reportará estabilizado. Adião 08, prossiga. Guardião 08, sob condições visuais, ajuste 1.0, 1.0, reporte através de Paris. S-Gol 645. Número 645, torre 1.8, decimal 95. 1.895. Azul 6919, chame Santo Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, Azul 6919, obrigado, tchau. Boa, bom voo. Uno 66, estabilizado? Afirmo, estabilizado, gol 1.1. Gente, complete a aproximação, Chantorre, 1.18, decimal 95, tráfego que o precede na aproximação. 5.5 milhas à frente, 1.50 nós, ground speed. Está reduzindo, gol 1.1. Salvador, azul 4206, gente da informação em Vitor. Azul 4206, um minuto, calça, informação em curso Vitor. Gente. Azul 4206, copia. Copia, prossiga. Azul 4206, Recife, aprovado nível 350, via Pêsulo 17. Decola da pista 1.0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5102, controle Salvador 119, decimal 35. Gente, autorizado Recife nível 350, via Pêsulo 17, decola 1.0. Perfil da Puca Transição Caju 5102, transponder 19, decimal 35, confere. Azul 4206, curva à esquerda. Afirma. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto. Ciente, 06. Uno 645, no solo 29, ele vai direita, chama solo, Uno 219. Direita 219, 645. Vou no 645, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2, do 645. Foi rotatória? Para a rotatória, 08, contrato. Uno 166, no solo 31, livre à direita, chama solo, 1219. Plano 166, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, plano 166. Fatango Mike Lima, Juliette, Livre ILS, reporte estabilizado. Livre ILS vai reportar estabilizado. Mike. Campo 08. 08, Torre 1 noite, decimal 9, 5. 18, 9, 5. Grato. Boa. Torre Salvador, Guardião 08, na pé de rota para. Guardião 08, continua a aproximação, mandando autorização de fundo. Quem é legal, 90, 12. Qual que é o Kenny H? 90, 92. Estimativo, 90, 92, o Kenny H. Cheguei até a aproximação, aguardar a nossa autorização para o pouso 08. Salvador approach, 3894, Batch 1, 5-0, Victor, Incoming. 3894, clock 910, descend to 2000 feet, QNH 1010. Fly head in Duna position to intercept the localizer course. Duna, 2003, 3894. Gol no 869, posição 7, flag acionamento. 869, livre acionamento, sendo pronto para o táxi, portão 07. Chamar água no 8. Padrão 08 já avistado, livre pouso, estão 7, o vento 1,60 graus, 8 nós. Livre pouso, 1,7, 08. Sessão localizadora, posição 7. Lima Juliette, ciente, chame torre, 1,8, decimal 9, 5. 1,8, 1,5 graus. Boa. Tomar em 100%, boa tarde. Olá, Tango Mike, Mike Lima e Juliette. Continua a aproximação, quem negar o no 0? No 0, confirme intenções. A sessão vai cancelar para o visão, para entrar em direção à base pela direita da 1-6. Chama Tango Mike Lima e Juliette, chama no marcador externo para cancelar a mesa do plano. Confirma somente o PAT, Mike Lima e Juliette, PAT 5. Vai ser o PAT da aeroporto. Flight 108 no solo 37, presente autorizado backtrack, divisando o livramento da pista, após Oscar, parte 4, Greg. Divisando, solo marcador visual, para cancelamento, para fazer o Mike Lima Juliette. Batango Mike Lima Juliette, já avistado, plano cancelado 37, autorizado curva à esquerda, circuito da 1-7 pela direita, reporta final da 1-7. Reporta final da 1-7, o Mike Lima Juliette. Guardião 08, boa noite. Máximo 1869, a bordo nós temos 178, são 3 horas e 40 em Campinas. Gol no 869, táxi via pátio Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 0 no 0, bom ponto. Máximo Índia, com pilha ideia, chama lá no ponto espera 1895, muito obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, Azul 2712, com a informação, Vitor, boa noite. Boa noite, Azul 2712, um minuto, cópia. Ok. Salvador, boa noite, Azul 2591, da Victor, 94. Azul 2591, aguarde costa. Vai, Danilo. Port cleared, ILS at Bray Final Approach Procedure, report deception and localizer course. QNH 1010. We report established. ILS at Bray Final Approach Azul 2712, copia. Vamos para a cópia 2712. Azul 2712, Aracaju, aprovado nível 190 via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva à esquerda. Transponder 0263, controle Salvador 119.35. Batango Mike Lima Juliette. Solo 41, já livrou o papá, pai do centro livrando frequência estacional. Boa. 2712, copia. Pronto para a cópia. Se for só alteração, eu posso cortejar. Azul 2712, confirmado. O nível 150 autorizado. Prossiga com o cotejamento. Ok, autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677. Decolando 0, saída Conde, primeira curva esquerda, transpondo 0263. O controle 19.35, azul 2712. Azul 2712, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto, 2712. Salvador Azul 4206.1, azul 4206, livração nacional, chame pronto para o táxi, portão 01. 206. Azul 2591, copia. Copia, azul 2791. Azul 2591, Vitória, aprovado nível 160, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Coral, curva à direita. Transponder 0260, controle Salvador 119.35. 160 para Vitória, via Golf 677, decola da 10, curva à direita, saída Coral. 0260, transponder 0935, controle. Cotejo 2591. Azul 2591, no cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Uno 869, decolado aos 42, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, 869, obrigado, tchau, tchau. Controle, Salvador, gol 1869, muito boa noite. Gol 1869, boa noite, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, após 2 mil pés direto, elefa. 2 mil pés, direita, direta, leva, gol 1869, subida a 360, muito obrigado. Alô, Salvador, Xané 6201, com a Victor no 04380, galhão. Xané 6201, tenho pré-aprovado nível 360, copia ou aguardo coordenação? Copia 360. Quais são? Xané 6201, Galeão aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto Irume, UP November 857, Molso, após conforme a rota do plano. Transponder 5074, controle Salvador 119.35. Autorizado conforme 360 até o Galeão. Perfil da El, Leda, após Irume, até novembro 857, após Monstro. transponder 5074, controle 19.35, Oxenair 6201. Oxenair 6201, no cotejamento correto, informação em curso, Victor, chame pronto. Ok, com a Victor chamará 6201. Juliette Bravo Vitor, confirme estacionamento e pista de decolagem. Juliette Bravo Vitor, aguarde cópia. Travelers, 3894, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, 3894. 206, táxi via Índia até a ponte espera lá, torno 895, ajuste no 010, confuso. Ciente, táxi direita Índia, ponte espera do 10, 895, uma boa, ajuste no 010. 394, passing out the market. 3894, traffic inside, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Clear to land. 10-3894. O ano 2591 está pronto, táxi 4h20, autonomia alterna Galeão, TOB34. Confirme. O azul 2591, está pronto, táxi 4h20, autonomia alterna Galeão, PLB34. Gente azul 2591, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 010, bom público. Pátio 3 no Índia lá, chamará 1895 no 010, obrigado. Azul 2591, modifique o transponder 5107. 5107, azul. Torre Salvador, boa noite, azul 4206, ponte espera do 90, igual para a competição. Seja azul 4206, após passar indo o Airbus da TAM, a linha mantém, cabeceira 10. Após a passagem do Airbus, a linha mantém a 10, passeio do 90. No solo 49, livre à direita, chama solo, 1219. Direita 219, boa.